Felipe. Sofri um acidente de amor, mas eu tô legal, só quebrei a cara. Só quebrei a cara. Que muita apanha aprende com a dor. Minha vida foi um conto de falhas, um conto de falhas. Moral de Licínio de Almeida. A balançar, mandando você vazar, vaza, vaza, mandando você vazar, vaza, vaza, mandando você vazar. Eu comprei uma tesoura pro nosso laço corta. Mãozinha pra frente, a balançar, mandando você vazar, vaza, vaza, mandando você vazar. A balançar.